Eu abri aqui e disse, vamos ver o que é que Jesus deseja que nós comentemos hoje nesta cruzada da comunhão com Deus, neste comício da política de Deus, nestes debates ecumênicos da religião de Deus. Nós temos que cumprir todo o planejamento divino. Quem quiser acreditar que é planejamento divino, acredite. Quem não quiser, vai entender daqui a pouco. E vai ser dos maiores proclamadores dessa realidade. Que os fatos são teimosos. Os fatos derrubam as ideologias. Quem para no meio do caminho é atropelado por quem vem atrás. A história é assim. A pessoa fica negando a realidade, negando, negando, negando, até que o momento que não pode mais, que o progresso vem. Só um louco se atravessa no caminho do progresso, vai ser esmagado. Aconteceu na ex-União Soviética. Zarur deslinda isso aqui há décadas, quando ele escreveu a chave 17 da mensagem de Jesus para os sobreviventes. Gog e Magog, a queda da Rússia e a liquidação do comunismo ateu. E completa, para a surpresa de muita gente, o fim do capitalismo e da falsa democracia. Não são palavras vãs. A União Soviética já era. Qual o cavalo? O cavalo da necessidade, da fome. Qual é o cavalo? Preto! Preto! Cavalo preto. O primeiro cavalo é o cavalo branco. E o Cordeiro de Deus abriu o primeiro selo. E um dos seres viventes diz: vem e vê. E quem que apareceu no primeiro selo? O cavalo branco. E esse cavaleiro que vem no cavalo branco é o capítulo 6. Então, João olha e surge um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Ele foi dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Ora, o que acontece com a humanidade? Por que tantos problemas? Porque a humanidade apeia desse cavalo, quer dizer, solta desse cavalo. E quando sai do cavalo branco, que saiu vencendo e para vencer, vai sofrer todas as consequências do cavalo chucro, ou do cavalo rebelde, ou do cavalo assassino, que vai jogá-la no chão, pisoteá-la. É isso que se dá. A gente é assim, eu já expliquei uma vez a vocês. Tem tudo na vida e joga fora. Ou então, sempre foi doente. Um dia é curada pelo poder divino, essa criatura. Aí ela fica, parece que desfeita no ar, no espaço. Já não ocorreu isso com vocês? Já não viram alguém assim? Fica chamando a doença de volta. É por isso que Jesus alertou quanto a se afastar do obsessor da criatura que estudamos aqui, uma outra cruzada do novo mandamento. Ele dizia para as criaturas, depois de limpá-las de obsessores e de possessores, que são piores ainda. Porque a obsessão é o início da possessão. Quando fica possesso, é mais difícil tirar o espírito maligno que ali está. E só fica obsidiado quem quer, hein? Porque Deus não nos deixa desamparados assim. Você quer ouvir a rádio tal, programa tal, emissora tal. Você só ouve se entrar naquela sintonia. Se não entrar naquela sintonia, você não escuta aquela estação. Assim são com as coisas espirituais. Mas às vezes a criatura que tem uma série de inimigos espirituais. Então tem um que é terrível. E ela se acostumou com ele. Você pode afastar quantas vezes quiser. Pode dizer o que você quiser dizer. Ela atrai aquele desgraçado. Quer dizer, não estou xingando o pobre irmão inferior. Quer dizer, desgraçado. Quer dizer, vive em desgraça espiritual para junto dela. Aí vai se degradando, vai se degradando, vai se degradando, vai se degradando. E não vê que está se degradando. Isso existe. E veja como Deus é bom. Aí o pessoal pula, salta do cavalo, né? E o que é que acontece? Cavalo branco. Vai montar outro que não vai ficar parado ali, para ser apanhado pelos bichos, aquela coisa toda, os assaltantes. Aí vem o cavalo vermelho. Quem mandou saltar do cavalo branco? Aí eu soltei do cavalo branco, senão vão dizer que eu sou racista. Se o cavalo fosse negro, aquela coisa, um cavalo árabe negro... Não, eu estou usando o humor, eu estou usando o processo cômico-mnemônico. Aliás, eu descobri que eu inventei essa palavra, né, Rosial? Quando eu estava estudando medicina, eu escrevi um trabalho sobre ameba. E botei assim, estudo cômico-mnemônico da ameba. Um dia lá, perguntei lá para o Chico Perioto e para o Rosial, dá uma olhada aí no dicionário. Não tinha. Inventei uma palavra. Fui saber quase 40 anos depois. Cômico, quer dizer, faz rir. Mnemônico, cômico é latim. Mnemônico é grego, memória. Então, cômico, mnemônico. Com humorismo, guardar na memória a lição e nunca mais esquecer. Eu aprendi muito teorema da trigonometria com os professores do Pedro II, que faziam comentários curiosos. Então, eu guardei uma porção de teoremas, uma porção de coisas assim, na brincadeira. Professores do Colégio Pedro II, eu estudei, ótimos. Eles diziam assim, aqui estuda se quiser passar. Como eu sou grato ao Colégio Pedro II. Uma salva de palmas para eles. Aí vem o segundo selo, o Cordeiro de Deus abre o selo. O segundo ser vivente diz, vem e vê. E sai outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro lhe foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dado uma grande espada também. Claro, sim, o cavalo branco é o da paz. Cavalo vermelho, ao contrário, vem a guerra. E a guerra traz o que? Traz o terceiro selo, abre-se e surge o cavalo preto, o cavalo da fome. E ele vem com uma balança, está tudo sendo medido, tudo sendo pesado. Quando há fome, as pessoas ficam criteriosíssimas. Cuidado, fulana, não joga esse osso de galinha fora. Eu aprendi com o irmão Zaruro uma coisa muito importante. Doutor Mário da Cruz é de se lembrar. Os outros estão na pátria espiritual, Osmar Carvalho e Silva. E ele dizia assim, a gente que não conhece as leis divinas, não sabe quanto é perigoso infringir-se a lei do uso. Lembra disso, doutor Mário da Cruz? Se você tem as coisas, você estraga a comida, você estraga a roupa, você estraga sapato. Então, pela lei de causa e efeito, aquilo que você estragou vai fazer-lhe falta adiante. Isso tudo vem à lei. Tudo que prejudicar tem que ser ressarcido, tem que ser corrigido. Portanto, não estraguem comida, não estraguem roupa, não estraguem nada, que lá adiante isso lhes fará falta. Sempre faz. E agora então que os tempos chegaram, e ele vem com uma balança na mão. Quando vem a fome, as pessoas se despersonalizam. Os caracteres são rebaixados. Fome é uma tragédia. Uma nação com fome é uma tragédia. Com fome, o sujeito enlouquece. Qual é o pai que quer ver o seu filho, sua filha com fome, sua mulher? E qual é o avô que quer ver seus netinhos com fome? Então, homens que naturalmente são corretíssimos podem ser levados às maiores loucuras, aos maiores despautérios. Quando o Cordeiro de Deus abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem e vê. Apareceu então um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Vem com uma balança, vem pesando tudo, ó. Quando há fome, um grão de feijão é um banquete. A migalha de hoje é a farta refeição de amanhã. Mandei colocar isso pelas paredes daqui, da LBV. Muita gente já deverá estar aprendendo. Não estraguem comida, não estraguem nada. Há um exemplo no Evangelho que nos ensina a pensar assim. Alguém se lembra? Aliás, é duas vezes surge esse exemplo. Por favor, Sueli, Netinho também lá, vamos lá. Pode passar o microfone. Às vezes a pessoa dá a resposta que você ia dar, mas você se lembra de outra coisa e fala. Vamos lá. Na multiplicação de pães e peixes, após todos comerem, Jesus pediu que fosse recolhido o que tinha sobejado. Então deu o exemplo do que o senhor está falando, que a migalha realmente tem que ser poupada. Sim, vamos lá. Netinho lá depressa. Bom, pai, eu me recordei somente dessa passagem mesmo do Evangelho, em que Jesus pede, inclusive o que a irmã Sueli disse. Duas vezes. Justo. Eu me recordei dessa. Você é da Igreja de Deus? Igreja de Deus em Campinas. Campinas. E ouvi uma voz no meio dos quatro seres viventes que dizia: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário. Denário é uma moeda forte, então está caro. Fome. Fome é a lei da oferta e da procura. Se falta, tudo encarece. E os preços se tornam absurdos. Aí vem a sinecura. Até as coisas sagradas são vendidas. Mas vem o conforto de Deus. Porque a justiça divina cumpre-se impreterivelmente. Mas Deus não pratica injustiça. E o que parece que é injustiça diante da lei divina é justiça. Mas a preocupação divina aos perseverantes, aos fiéis, está expressa no final do terceiro selo. E não danifiques o azeite e o vinho, símbolos fortes na interpretação da profecia. Aqui representam as criaturas pacientes, perseverantes. Alguém passando fome aqui? Não! Você acha que Jesus vai abandonar os que creem nele? Ele testa a criatura toda vez que somos testados na NBV. Depois vem uma vitória. Você não pode entregar o dinheiro, a confiança, a quem você não conheça, a quem comprovadamente não lhe tenha mostrado que é seu amigo, que é fiel e não vai pegar o bastão e tornar-se com ele vilão. Quarto selo. Quando o Cordeiro de Deus abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem e vê. E surgiu um cavalo amarelo, sendo este chamado morte. Guerra traz miséria, miséria traz morte. E o inferno estava seguindo, e a morte ao inferno lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quantas vezes no mundo a quarta parte do planeta está levando o cacete? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a peste negra na Idade Média que dizimou a Europa. E inundações, e feras matando, guerrinhas aqui, guerrinhas ali. Mas agora, lá adiante, nos flagelos, não é quarta parte de nada, ali é a parte inteira. Agora, quanto aos que perseverarem, eu estou adiantando a explicação. Vejam bem aqui. Terceiro selo. Quem está com o livro na mão aí? Eu estou estudando aqui com o povo, estou gostando de ver. Mas aqui está a base da civilização do terceiro milênio. Não é pretensão minha, não. Aqui está a base da civilização do terceiro milênio. É a intervenção de cima para baixo de que falava Alzira Zarur. Está se cumprindo. Nosso trabalho é trazer para a terra esse conhecimento. Diz o apóstolo Paulo no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus: a fé é a substância das coisas desejadas, é a comprovação no visível do que se encontra no invisível. E surgiu um cavalo amarelo, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quarto selo. Bom, no terceiro selo, a última frase: e não danifiques o azeite e o vinho. Aqueles que vão perseverar, cujo prêmio surge logo no quinto selo. E alguns ficam até impacientes, porque ficam esperando o julgamento final. Isso aqui é o início do julgamento. O julgamento não é um fato estático para um dia determinado da história. Ele se realiza sempre, lá vem ele, até que chega ao auge. Um grande artista, na primeira apresentação dele, superlota o teatro. Depois, quando ele está para acabar, superlota outra vez. Os selos vão superlotando a nossa inteligência, nos convocando a pensar a respeito do juízo final. Mas até chegar aos flagelos e até ir ao próprio juízo final anunciado no Apocalipse, como fato consumante, quer dizer, está se dando consumante, há uma porção de coisas. Estudem bem o dia do Senhor, que vocês não vão esquecer nunca o que eu estou falando aqui. Quando o Cordeiro de Deus abriu o quinto selo, o livro é O Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Página 64. Quando o Cordeiro de Deus abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que dele tinham dado. Foram mortos pelo cavalo vermelho, pelo cavalo preto, pelo cavalo amarelo. Guerra, fome, morte. E clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperas tu para nos fazer justiça e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ora, se Jesus perdeu a paciência e mandou o chicote no pessoal, no templo, e gritava: raça de víboras, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? João Batista também dizia: raça de víboras, por que quereis fugir da ira vindoura? Deveis exercer atos que justifiquem o vosso empenho na salvação, porque o machado já está posto à raiz das árvores. Então esses santos também disseram: poxa, queremos ver a terra elevada à categoria de planeta de regeneração. Mas Deus, para confortá-los na sua perseverança, no versículo 11, lhes dá um conforto. Você sabe qual é esse conforto, Luzardo? Eu vou ler aqui o versículo 11, ver se você mata a charada. Eles sofreram, foram mortos, torturados antes, perseguidos, infamados, caluniados, abatidos de todas as formas. Em certo momento dizem para Deus, estão lá do outro lado esperando aquele grande dia: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperas tu para nos fazer justiça e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Versículo 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes foi dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e o de seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Qual é o conforto que eles receberam? A própria vestidura branca. Né? A vestidura branca significa o quê, hein? É a limpeza da alma, né? Sim. A limpeza do espírito. Que aí ganha grande dignidade. Vocês veem a pressa de Deus, logo depois dos cavalos punitivos, já vem o conforto. O camarada diz, tá, o cavalo está matando todo mundo lá, guerra, fome, doença, morte. Então Deus responde, não vos apresseis. Deixai de ser egoístas. Sois santos, mas estáis movidos pelo instinto do egoísmo. Aí diz, não posso satisfazer a vossa vontade agora. Quantas coisas eu gostaria de fazer na religião de Deus e não posso, porque não é o momento exato. Temos que esperar o encerramento do planejamento que eu preparei para a humanidade. É Deus, o Cristo e o Espírito Santo falando, né? É uma trindade, uma unidade em três. Eles têm que se completar um tempo para que os conservos e os seus irmãos que vão ser mortos tenham que ser e venham viver a vida eterna. Aí tu disse, ah, tá bem. E para que vós não fiqueis tão perturbados com isso, eu vos darei a vestidura branca. Aí eles ficaram felizes, aquela coisa toda. Hein? Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.